razão que eu preciso, o motivo pra continuar, a razão pra acreditar nos que faz os meus olhos brilhar. É a brisa mansa que dá vida e faz sentir alegria, minha condição pra levantar e andar. É o lugar de onde saio, é a mão que eu me seguro. Tanto faz um dia claro, tanto faz um dia escuro. É o caminho que me leva, eu amanhecer de luz. Meu amor, minha flor, minha vida é Jesus. Minha flor, minha vida é Jesus.